Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7, edição para quinta-feira, 27 de março de 2014. A edição de hoje vai ter apenas e só rock. Eu não vou ter, aliás, muita intervenção, vou apenas dizer-vos como é que se chamam as três próximas músicas e despeço-me desde já, porque o nosso Nota 7 hoje vai ser apenas e só com rock, portanto, com música bastante pesada, portanto, não vou estar aqui a fazer muita coisa a não ser orientar o auditório. Vamos então ficar para já com Entrando em Grande, com 21.15, mais fácil assim, 21.15 dos Obsidian. Ora, estes Obsidian trazem-nos estes 21.15, uma música, aliás, muito, muito pesada. Alerta já para isso, é uma música muito pesada. E espero então que goste, que seja daquelas coisas que leva até o outro lado do mundo, vamos dizer assim. Vamos também ficar nesta edição com Sonacrofobia, a música dos Zero Hour, acalmando, como quem diz, com Fractured Mirror, música dos Hess Freely. São as três músicas que nós vamos aqui ouvir. Eu, Carlos Bonaparte, despeço-me e desejo aos ouvintes a continuação de uma ótima tarde. Às 7h30 chega mais uma edição de Rapidinhas na Brasa com os Novos Paradiantes. Fique bem ouvinte, um bom dia para si, uma boa tarde, no caso, e até amanhã. of horrible crimes would go unpunished. People burn in hell. Burn in hell. Burn in hell. Burn in hell.